Aleluia. Olha você aí. Tantas lutas você passou, mas você suportou de pé. Você não vai parar. Olhe pra você e vejo o quanto você caminhou para chegar aqui. Foi Deus quem segurou em tuas mãos quando quis desistir. Quando pensaram que você tinha morrido, Deus te pôs de pé. E não é esse vento que vai te derrubar, não vai ser essa prova que vai te parar. Quem te chamou não dorme e nunca cochilou. Eu sei que não é fácil, mas quem cuida de você ainda é o Senhor. Deus já marcou o tempo pra luta terminar, mas tenha paciência, aprenda a esperar. Quando chegar o tempo, irão reconhecer, e muitos vão dizer: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. Olha você aí, vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo, o melhor tempo é do Senhor. Olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. Olha você aí, vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo, o melhor tempo é do Senhor. Aleluia! O melhor tempo é o tempo que Ele preparou para a tua vitória. Então suporte a provação. A tua vitória está chegando. Oh, aleluia! Deus já marcou o tempo para a luta terminar, mas tenha paciência, aprenda a esperar. Quando chegar o tempo, irão reconhecer, e muitos vão dizer: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu. Olha você aí, vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo, e o melhor tempo é do Senhor. Você vai ver que a espera vai valer a pena. Esse deserto Deus vai deletar, tirar de cena, e algo novo em sua vida você vai viver. Você vai ter história de vitória pra contar. Seu testemunho vai ser forte, vai impactar. E quem te viu irá falar: olha você aí, sendo cuidado pelas mãos de Deus. Olha você aí, tomando posse de tudo que é seu, que é seu. Olha você aí, vivendo o novo que Deus preparou. Parece até que a bênção demorou, mas Deus tem o tempo certo, e o melhor tempo é do Senhor. Mas Deus tem o tempo certo, e o melhor tempo é do Senhor. Olha você aí, olha você aí, toma posse da tua vitória.